Eu e você não podemos ficar sem um fortalecimento espiritual. Eu desafio você a caminhar com alguém que jejua, que ora, que estuda a Bíblia e gastar tempo louvando e adorando ao Senhor. A palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Fortaleça-te espiritualmente. Ore em todo tempo. Busque ao Senhor. No capítulo 5 de Tiago, nós lemos no versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Ainda no versículo 16, Tiago declara assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ainda na carta de Judas, no versículo 20, nós lemos assim, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O Senhor nos desafia, fortalecei-vos espiritualmente. Se vocês forem fortalecidos espiritualmente, serão líderes, empresários, profissionais, guiados à luz de Deus. Se vocês se fortalecerem espiritualmente, Deus poderá fluir abundantemente através de vocês e os negócios prosperarão, porque aonde Deus colocar vocês, ele será entronizado e o propósito absoluto dele se concretizará, cuidar e abençoar vidas.